εντάξει, μαζί να γνώνουν. Zona 79 aguarde, 340 Guarulhos. 340 Guarulhos, 897, puxa acionamento. No 897, tá livre, puxa acionamento no 10, chama para o táxi. Para o táxi, boa noite, 97. Futó 3179, na escuta, para a cópia. Prossiga, então, 3179. É 3179, 340 Guarulhos, pela Upper Whisky 50. Após a decolagem da 10, curva à direita, saída da El, transição de Né. O transponder é 5520 e o controle 1935, cotejo. Guarulhos 340, Upper Whisky 50, saída da El, Diner. Pista 10, primeira curva direita, transponder 5520, controle 1935, tanto 3179. Correto, 3179, chama para o puxo acionamento. Para o puxo acionamento, tanto 3179. Some Centro Recife, na frequência 1264, ao termo 1288. 264-288 com Recife, igual 904. No 607, contato radar na decolagem, suba nível 360 na saída da El. 360 na da El, gol 607. No 607, está restrito nível 340. Agora restrito 340, 607. Papatango Juliette, Quebec, Kilo, prossiga. Decolando de Ilha da Cruz, com destino ao litoral norte, para sobrevoo e retorno a Vera Cruz. Atingiu e está mantendo 1.500 pés na proa de Paripe, com 0154 no transporte. Papatango Juliette, Quebec, Kilo, em Pompeu, B. 02, está com 4 horas de autonomia. Pretende voar em torno de 1 hora e meia. Retornando a Vera Cruz, alterna Salvador. Papatango Juliette, Quebec, Kilo, irá prosseguir para a proa da rotatória e após, qual destino? Sobrevoo mais ou menos quantas milhas? Vai até 50 milhas no litoral norte, ok? Sim. Então, mantenha 1.500 pés, QNH em Salvador 1-0 ou no 3. Inicialmente, mantenha os corredores visuais. Reporte na rotatória. Total 999 da parte do táxi, tem 3 a bordo, 2:40, Maceió. O total 99 no Uno, vai seguir a aeronave da TAM à sua frente, Juliette, Alfa e Charlie, a ponto de espera era 10, ajustado 1013, quando pronto, a torre em 18.3. Tenha um bom voo e um bom dia. Em seguida a aeronave da TAM, no ponto de espera 18.3, obrigado, bom feriado, total 99 no Uno. Sou Salvador, para o Romeu, Mike Tangolima. Mike Tangolima, prossiga. Gentileza, autorização 28013. Fortaleza 280 será coordenado. Qual é o horário do seu LBT, o Mike Tangolima? O PAN seria Teresina, senhor. Ok, Teresina 280. Qual é o horário do PAN? 1195. Ciente, aguarde um instante, o Mike Tangolima. Lima. Sei da Gole. Livre 380 na Gole, gol 1715. Estamos com 3h40 autonomia, alternando Guarulhos. O táxi à direita, o ponto de espera da 10, ajustado 1013, quando pronto a torre 183, corre 186 para decolagem. Tem um bom voo e um bom dia, está 3153. 3153 direita, ponto de espera vai chamar a torre 186, bom dia, 3153 da TAM. Eco Delta, prossiga. Ok, Mike Eco Delta, está autorizado 1000 pés para Manati, direto, decola da 17 com curva à direita para o corredor Axé. O transponder é o 0170, o controle opera em 1935, corteja. Solicita presente, vai Val Gonza para pedir informações. Seja aguardo coordenação, gol no 715. Gente, então pode curvar à esquerda, prova 240. Mike Eco Delta, chame a torre 186 para o acionamento táxi decolagem, que é H613, tem um bom voo. Seja, prova 240 por 5 milhas, gol no 715. 2240, 5 milhas, gol 175. Fazer desvios, voar direto de Né, gol no 715. Gente, pode desvios de Né, 715. 07, chame centro Recife, na frequência 1264, termina 288. 264, 288, boa. Controle, poderia confirmar o gol 715, já efetou o desvio, só a proa? Controle Salvador, gol 715. Gol no 715, após desvios, foi na proa de Ofito, gol no 715. A proa no Ofito, gol 715. Controle, bom dia, gol no 897. Gol no 715, reautorizado, dá presente voar direto Eval, gol no 715. Direto Eval, 715. Gol no 897, contato radar na decolagem, saída Gole, suba nível 360. 360 na Gole, gol no 897. Acionamento. 1935, chamando a push, acionamento. Mais pego Lima. Por favor. Salvador, stand 3179, pronto para puxa acionamento. Está autorizado, chama para o táxi, 3179. Chamará para o táxi, stand 3179. Ligou no 897, solicita o Vana Pro 250 para evitar formações. Autorizado desvio. Autorizado desvio, Vana 897. No 715, chame Recife em 1-2. Alterne me para o corrigir na frequência. Frequência 1264, alterne 1288. Gol no 715. 1264, 288. Salvador, Web 6709. 6709, eu tenho já aprovado 340 Brasília, aceita? Aceito, pode falar. Foto autorizado para Brasília, nível 340, eu presumo 17 aerovia. A pista em 10, decola com curva à direita, saída gole, transição ofito. O transponder é o 5530 e o controle 119.35, cortesia. 340, Pesolo 17, decola 10, curva direita, Golga Fito, 5530, 1935, Web 6709. Correto, puxa acionamento, Web 6709. Sim, 6709. 10. Tá, 3153, vai ter que manter a prova 230 a fim de evitar formações. Ciente, tá, 3153. Gol no 897, controle. 897. Chame Recife 1264, alterne 1288. 364, 1288, obrigado, bom dia. Está pronto para o táxi com 231 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 51 de autonomia. Então, 3179. 3h51, Galeão, 231 a bordo. Está livre o táxi à sua direita até o ponto de espera da 10, ajustado no 0 no 3, quando pronto a torre 18 metros. Até o bovô e bom dia. Táxi, ponto de espera 1 no 0, quando pronto chama a torre, está 3179. Tchê. retornando à saída, o 3153. Proa de Dael. Dael, 3153. Controle de Salvador, é o papá, papá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, reporte 20 milhas, direto Manati. Direto Manati, reporta limite CTR Delta. Salvador, minha frente aeronave? Possua. Chebeque acionamento nos aeronaves. Autorizado, chama o táxi, 6709. Autorizado, chama para o táxi, 6709. TAM 3153, chame Recife, 1264, alterne 1288. Vai chamar Recife, 1264, alternando 1288, 3153 da TAM, grato, boa. Salvador, Romeu, Mike Tango Lima, para o posicionamento no parque de carga. Mike Tango Lima, autorizado para o táxi. Entendi, mandado para o táxi, Mike Tango Lima. 6852545, total 9911, bom dia, bom feriado. Igualmente. Juliette, Quebec, Kilo, a partir da 15ª milha, autocoordenação 2345, na escuta regressa. Afirmativo, Quebec, Kilo. Controle, bom dia, o TAM 3179, decola a sua escuta. 3179, subir, mantenha 340, vigilante. Sente, vigilante é o 340, TAM 3179. Salvador Web 6709, com 122 a bordo, autonomia de 4 horas e 25, alterna com fins para o taxi. Bom, WebJet. Viemos, senhor 6709. Manutenção 427, autonomia, confirme para o B alternativa. 122-0425, alterna com fins. Meu Deus, confins, Live 6709, táxi autorizado, direita, alfa, ponto de espera da 10, torre 1 no 8 decimal, meia, ajuste 10 no 3 de bom voo. 10 da 3, 18, meia, 6709. Bom dia. Web 6709 solicita a curva imediata à direita para se livrar de informações, senhor. Obrigado. 3663. 6709, contato radar na decolagem, suba para 340, sai da Gole. 340 na Gole, 6709. Salvador, bom dia, 922 com a Quebec. No 922, acende a identificação, autorizado chegada a mar e desce para nível 050. Chegada a mar, 50, solicita a RENAV para 10. Ciente após ITAP, autorizado a RENAV. ITAP está autorizado, no 922. Controle, 3663. eu perdi contato com o Recife, eu estou 91 milhas de Salvador, estou pronto para a descida, para a coordenação, por favor. Centro Recife no 2685. 2085, hein? Aqui é com Delta, frequência livre para coordenação. Mike Tango Lima, está com 4 horas e 22 de autonomia, alterna São Luís, 5 a bordo. Luís, 4 e 22, 5 a bordo, Mike Tango Lima, táxi autorizado, Juliette Alfa Charlie, ponto de espera, 10, torre 1, 8, 3. Ajuste 10, 3, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera, 18, 3, 4, 2, 3, parro, meu Mike Tango Lima. 1, 2, 6, 4, alterna, 1, 2, 8, 8. 2, 6, 4, 2, 8, 8, obrigado, bom dia. Prossiga Papa Tango Eco, Yankee Eco Tango. Oi, Salvador, Papa Romeu, Mike Tango Lima, pode esperar dar um zero, pronto. Visuais, reporte Praia do Forte. Controle Salvador, 6709. Prossiga, 6709. Aguardando instruções, senhorita. Oi, Salvador, Papa Romeu, Mike Tango Lima. Perfeito, 6709, subindo para 340. Acho que é Mike Kilo ao controle. O Yankee Eco Tango informa o tráfego na posição de 12 horas, rumo ao posto, está a 25 milhas, não estou recebendo seu modo Charlie, é uma aeronave de pequeno porte. Confirme? Não estou recebendo o modo Charlie. Tango Gillette, Quebec Kilo ao controle. Tango Yankee, Eco Tango, frequência livre para coordenação. Chame controle Salvador na Praia do Forte. Um, dois, três, quatro, cinco. Salvador, está 3304, bom dia, passa a posição Lagoinhas, passando no nível 150 para 100, a informação Quebec. Está 3304, identifique, autorizado chegada bom, desça para nível 060. Chegada bom para 060, está 3304.